Master Atração. Módulos Stetson. Stetson. Eros Alto Falantes. Just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Essa é pra tocar nos melhores bailes do mundo. Encaixadinha, que o DJ do baile vai comer tua xerequinha. DJ Frequência Mix.